bachata. Cabaret do Fofinho, o astro do Arrocha Brega. Se o amor me procurar, se me achar, tô pronto pra me entregar. Toda minha tristeza num copo de cerveja na mesa do bar, fazendo o que eu te quis, eu te quis. O amor do céu é o sol e a lua, estrela perfeita é você toda nua. O amor do céu é o sol e a lua, estrela perfeita é você toda nua. Fiz uma oração, uma forte pecinha, e quem me apareceu foi você na minha vida. Fiz uma oração, uma forte pecinha, e quem me apareceu foi você na minha vida. Tô pronto pra me entregar. Toda minha tristeza num copo de cerveja na mesa do bar, fazendo o que eu te quis, eu te quis. O amor do céu é o sol e a lua, estrela perfeita é você toda nua. O amor do céu é o sol e a lua, estrela perfeita é você toda nua. Fiz uma oração, uma forte versinha, e quem me apareceu foi você na minha vida. Fiz uma oração, uma forte versinha, e quem me apareceu foi você.